Gostando do Impacto 5 aí, gravando Impacto 5, Júnior Bomba, Flávio Som, tem Benildo Gravações, Benildo já é nosso. Quem quer mais swing? Vamos dançar, vamos dançar. Esta é a mega estrutura musical do Nordeste, a super qualidade de som, a super banda Impacto 5. Simbora!